Okay. Quem me der ao menos uma vez ver as pessoas convivendo sem preconceito, cada qual respeitando os seus defeitos, que fosse dado ao pobre o que lhe é direito. Quem me der ao menos uma vez não haver mais viciados morrendo, da polícia correndo, devendo pra traficante. Seria gratificante se as drogas fossem extintas nesse instante. Quem me der ao menos uma vez ver a TV passando coisas de qualidade, não só vandalização e banalidade, que tivesse espaço pra boa música de verdade. Quem me der ao menos uma vez que tivesse comida para uma, duas, três mil, pra cada pessoa faminta do Brasil, pra cada mendigo sem abrigo e com frio. Quem me der ao menos uma vez ver as crianças estudando de verdade, ver todo preto pobre cursando a faculdade, pra que acabe a desigualdade na sociedade. Quem me der ao menos uma vez o ser humano parasse de julgar e de odiar, parasse de hipocrisia e ajudasse mais, parasse de valorizar só coisas materiais. Quem dera, quem dera, a justiça se espera, meu Deus, quem me dera ao menos uma vez. Quem dera. Quem dera. A justiça se espera, e meu Deus, quem me dera ao menos uma vez. Uma vez. Ok. Ao menos uma vez. E quem me dera ao menos uma vez não ver você se matando pra aparecer na TV, não ver crianças vendendo o corpo pra viver, e nem engravidando por informação não ter. Quem me der ao menos uma vez não ter que ouvir letra idiota sem nada acrescentar, seja no rap ou na música popular. Música ruim um dia tem que acabar. Acabar. Quem me der ao menos uma vez o verdadeiro rap fosse valorizado, que o novo talento no palco fosse respeitado, que não houvesse vandalismo em eventos lotados. Quem me der ao menos uma vez a síndrome de ladrão fosse extinguida, que não mostrassem armas, mostrassem a saída, e que a molecada entendesse o sentido real da vida. Quem dera, quem dera, a justiça se espera, e meu Deus, quem me dera ao menos uma vez. A justiça se espera, e meu Deus, quem me dera ao menos uma vez. Uma vez, ao menos uma vez. Quem me dera ao menos uma vez ver a paz no mundo finalmente imperar, sentir o cheiro da real democracia exalar, preto, branco, índio, oriental, vamos respeitar. Quem me der ao menos uma vez ver a periferia mais forte que dois Hércules, ver surgir talentos como Machado de Assis, ver surgir cantoras tão talentosas quanto Elis. Quem me der ao menos uma vez, que ao menos uma vez essa vez fosse eterna, que todos corram atrás, não fiquem nas cavernas, usem as pernas, sigam a vontade interna. Quem me dera ao menos uma vez eu não precisasse cantar. Quem me dera ao menos uma vez, pois seria um mundo perfeito pra cada habitante da terra, mas todo ser humano erra. Quem dera. A justiça se espera, e meu Deus, quem me dera ao menos uma vez. Quem dera. Quem dera. A justiça se espera, e meu Deus, quem me dera ao menos uma vez. Uma vez. Ao menos daqui, uma Big vez. Big Uglissi, Quem Dera Remix 2017, álbum terceiro. Meu mano Branco G. Aqui é Família Filosofia de Rua, FFDR. Rei Denê Miranda, obrigado por essa linda composição, meu irmão. Paz. Quem dera, quem dera.